conduta pelo Delta para serviço de informação e alerta. Temos a permitir o 228 e ao campo 1260. Meia, boa tarde, ascendente espacial, autoridade direta à posição e TAP, desça para o nível 050. Visuais da lista na 013. Ok, é uma informação. Qual é o limite exterior para pedir para sobrevoar a massa ali? 375 mais de 12 mais. What? Poderia confirmar? Mais de 12 mais, a área restrita a partir de 1.700. Ok, então vou acender para 1.610, ok? Posso levar mais um pouco mais? Ok, mais um pouco mais. Ok. Uma zero nove sete, boa tarde, autorizado chegada a Delta, deixa para 4.000 pés, a lista na 0 na 3. Livre. Aeronave acionado 2000 a meio de 2000 no Nordeste Salvador. Terra, prossiga. Essa fase lá de Terra mantém as condições visuais da última 013. Acione o código 0122 direto para o Capuã. Controle, Papa Romeu, Terra Controle, também coluna 197, com intenções sobre voo em Valença. Esse Papa Romeu, Terra Gostosa, mantém as condições visuais do Aviso Chama 013, e o país corredor a Serra, passa para a Barra. Aviso 1013, vai manter o pé, vai passar para a Barra, Papa Romeu, Terra Gostosa. Aeronave Sanada 2000, marcando 2000 pés a 4 milhas na cidade de Salvador, na escuta do controle. Nós estacionada 2000 a 2 milhas nordeste de Salvador, com PM matrícula. Chega mais um pouco mais. É, esse é mais o Golf Night. Uma 256, chama o centro Recife. Uma 2545 e ao CR, uma 2685. Chegou na nave da Lameia, após o dia de reposição do Una, deixa para 3 mil pés, a lista na 013. Mantendo 1310, esse tráfego não foi identificado. Eu acredito que seja uma asa fixa e não está em contato com a torre. Cruzou o setor de decolagem da 10, da 17, inteira. Ele está no farol de Itapuã, aparentemente rumo oeste, com o transponder 2000 acionado. Inteiro, tráfego desconhecido em Itapuã, a 1310 rumo oeste. O positivo, ele está agora a altitude de 1.400 pés. Já que o senhor está mantendo 500 pés, eu vou solicitar que o Helicóptero Hotel Juliette Serra identifique a matrícula desse tráfego informático. Hotel Juliette Serra, o tráfego está na sua posição de 11 horas, 4.8 milhas, agora 1.800 pés. Ok, não visual. Eu solicito que o senhor voe agora na proa 020, vamos identificar esse tráfego. Afirmativo, ele está a 1.900 pés. Voo 1966, controle. Prossiga. Tem um tráfego desconhecido no litoral ganhando altitude no rumo oeste. Vou lhe vetorar para evitar o mesmo. Esquerda, proa 30, está limitado pelo localizador. Esquerda, 030, aeronave do transponder é acionado, Alfa 2000, no litoral rumo oeste, passou Itapuã, sentido Farol da Barra. Este é o controle de Salvador, caso esteja ouvindo, acione identificação. Helicóptero Hotel Juliette Serra, o tráfego agora está à frente esquerda, vou ir na proa 310, ele está a 1.900 pés. Ok, eu preciso da matrícula desse tráfego. Se eu atingir, mantenha 3.10. Vamos interceptar o localizador com curva direita agora para o 80. Okay, mantém 3.000, direita 0.80 para interceptar o localizador. Vou tomar regresso. Helicóptero Hotel Juliette Serra já visualizou o tráfego? Positivo, ele está agora a 1.900 pés. Boa tarde, 3193, tá, é o Leandro. 3193 é o controle contato modal, prossiga como autorizado. Prosseguida, 3193. Prossiga. Aeronave presente, está passando Zulu, Índia. Ok, está passando Zulu, Índia Golfe. Muito obrigado, eu solicito que o senhor retorne pelo litoral com a curva pela esquerda. Ok, muito obrigado. Estou passando Zulu, Índia Golfe, controle de Salvador, caso esteja ouvindo, acione a identificação. Voltou aí, com 960 para 2.000 pés no localizador. Para 2.000, vai ter localizador, voo 960. Rapaz, meu Serra Golfe, lógico. Existe um tráfego bem próximo da sua aeronave, uma milha e meia, mantendo 1.800 pés. Já foi identificado pelo helicóptero Hotel Juliette Serra como sendo Papatango Zulu Índia Golfo. Essa aeronave decolou do litoral norte, cruzou o setor de decolagem da pista 10 e da pista 17, sem contato com esse órgão de controle ou com a torre de controle. Câmbio. Voo 966, 4 milhas para o marcador externo em aproximação, reduz a check-train, torre 1.1895. Reduzindo 1.895, muito obrigado. Voltando a 3.1.3, 3.1.3, 3.1.3. 3.1.3. 4462, após Coral Mares, chegada Mares, pista 10.003. Helicóptero Hotel Julieta Serra, mais uma vez, muito grato. Chame a torre frequência 11895 para pouso. Até a próxima. Golfe ao controle, transmitindo em 1998, caso esteja ouvindo, acione identificação, tanque. Tudo 1097. Eu estou ouvindo as transmissões desse controle para uma aeronave não identificada, não é verdade? Ok, ele está agora entre o farol da Barra e Duna a 2.000 pés. Então vai descer e manter 4.000. Não sei o que esse traço vai fazer. Positivo. O senhor vai ser vetorado agora, curva direita até a proa 240, mantendo 4.000 pés. Alfa Romeo Serra, Golf Oscar, o senhor vai até Valença e retorna posteriormente? Estimado, senhor Valença. Ok, ok. Papá, papá, Mike, Bravo, Charlie, por controle. Gente, Mike Bravo Charlie, 3.0277, chame 10 minutos de volta. O controle está ciente, aguarde para voar direto, Gão. Voo 1097, o traço está no farol do Montserrat, 1700 pés. Curve à esquerda, foi na proa 120, o gol 1097. Quatro criadores desça para 5.000 mare e 1.003. Controle a chanela 6142 e colou 4270. Foi 142 é o controle, está em contato com a data. É. Serra Golfe Oscar. Positivo, frequência livre. Boa. O 1097 ainda mantendo a altitude de 4.000. O senhor, se não tiver o traço informado no visual, tem no Chiquesh. Ele está agora no rumo oeste a 1.700 pés, ainda com transponder 2.000 acionado. O 1097. Positivo. Quando a gente cruzar com esse traço, eu vou lhe autorizar desse. Azul 4462. Acione a identificação. O gol 1097 está sobre o tráfego agora. Está autorizada a descida para 2.000 pés. Ele permanece 1.700 rumo oeste. O tráfego já foi superado. O gol 1097. O 4462, contato estabelecido, 20 milhas para a mar e desça para 5.013, chegada a mar. 4193, chame Recife, frequência 251. está agora a 5 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Redigo a chefe de trem, chame a torre 11895. Controle Salvador, boa tarde, voo 2019, cruzando 1310, saída Bel, Corão, solicita na presença para onde caiu, voo 2019. O 2009, contato radar estabelecido, após 2000, só vai voar Dael, sem restrição. Eita, após 2000, voa Dael, sem restrição, 2009. Recife, Salvador. Desça para 8013, chegada bom. O 2009, chama Recife, 251. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, cruzando mil pés na Dael Leda Mótica. Azul 4065, o controle está em contato com a gente. Responder 2222 e seu estimado para pouso. Positivo, está autorizado. Ok, eu preciso ser estimado para Ilhéus, estimado para pouso em Porto Seguro. Positivo, anotado. É bom falar, não? Ok, o Sr. Luiz que Fox Hotel 2030, o senhor vai manter mil pés até o destino. Ah, perdão, 2020, qual o tipo de equipamento? Ok, anotei o LAC, mantendo 1010, Serra Whisky Fox Hotel 2020, pouso com transponder 2222 acionado. Controle, boa tarde, vamos no 824. 884, este é o controle Salvador, está em contato. Gente, pode ir lá direto na Caju? Está autorizado o Jamo. Jamo. Azul 9135 é autorizado para 5 mil. Autorizado. Azul 9135 está autorizado aí ali. Desça para 8.000 na chegada da terra. Ajuste no 0.1. Avião 35, localizador em aproximação, reduz a cheque trem, chame torre 1-1-8 lá. Sendo 6315 ao controle, está em contato, radar prossiga como autorizado. Possível dar presente com a letra, também 6315. Inicialmente, mantenha a saída, aguarde proa à frente. Aguarde então, mantenha a saída, também 6315. Sendo 6314, desça para 5013, chegada. Positivo. Pulo 16. E frequência 125 horas. Pulo 25 horas? Positivo. 25 horas, obrigado. Né? Boa. Boa. O Oceano 6315 está passando 3.000 pés, voe direto Leda. Quando Leda da 3192, voo na pista para 3000. Para 2010, salvando sobre a água. 32230, desça para 3000 pés. 3000 pés e 3230. O 3217, desça para a Lagoinha, desça para a Lagoinha. Oceano 6314, voo Iduna, desça para 4000. Sequência para Povo em Salvador. Oceano 3192 é o número 1, no passaria do 2230, o número 2. Oceano 6314 é o número 3. E San 3217, de Livra Lagoinhas, é o número 4. Ajuste a velocidade para 250. Retração direita, proa 180 em descida para 3000, está limitado pelo localizador. O 392 livre ali. O Letata está no Fox Alfa. Fox Alfa ao controle, contato radar, saída Momo, suba para o nível 80. Saída Momo, suba para o 80, Fox Alfa. prossiga. E a gente só pode prosseguir direto para o seguro. Oceano 3315, chame Recife 251. 51, chame a 3315. Pronto. Do 2230, desça para 2000. Passarelo 2230, esquerda para o 120, para o localizador. Esquerda 120, lote, passarelo. Sendo 6314, desça para 3000. 3217, desça para 4000. Fox Leão, qual a razão de subida? 107, dá para incrementar. Ok, 500 pés, o controle está ciente. Continua a subida sem restrições, eu vou iniciar o serviço de restauração em breve. Fox Leão. O 620 desça para 5000 com 1013 chegada a mais. A princípio, compra a chegada. O botão Fox Romeo Alfa está passando agora a altitude de 1910, 3 milhas ao norte. Detonação para evitar tráfego e prosseguir na ascensão. Direita, proa 360. 360, direita, Fox Romeo Alfa. Azul 2791, desça para 8000 pés na chegada Mano e 13. Agora negativo. Zero, mas é 2230. 2230 e aliás autorizado. Achou? 3192, torre 11895. Luciano, Luciano 6314, declaração para sequenciamento. Esquerda proa 30, desça para 2000, limite ao localizador. Luciano 6314. Proa 30, limite ao localizador, é tudo isso. 6314. 2217, retração para sequenciamento, direita proa 240. Fala de comunicações, oi para Sindra, magnética 120, 3217. Passivo, curva à direita, agora 240, professor, caso fale de comunicação, na 120, de cinta, cobertura, detecção. 3217. Do 2230 na final, reduz a cheque 3 em torre 11895. Pedro, assim reduzindo, passarelo. O senhor 6314 reduz a velocidade para 1809. Número 3, Houston 4, direita proa 070 para o localizador de VLS, agora de transferência. Direita 070, vai reportar para o localizador. Nós Alfa, curve à esquerda, vou na proa 300. 300, passando Alfa. Bruno 620, está autorizado o Whitehat. Então 3217, curva esquerda, proa 180. Estabilizando a proa, descer para 2000. Esquerda, 180, quando estabilizar a proa, desce para 2000. Tá, 3217. Velocidade 180 mais. Então 3217, esquerda, proa 120 para o localizador, livre LS, agora esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, esquerda, Azul 2791, é autorizado para 5. É autorizado 5, é azul 2791. Fox Romeo Alfa, qual a proa ideal para o destino? Essa é a ideal, cara. Positivo, então está autorizado para prosseguir em voo direto para o destino. Eu preciso do estimado para pouso. Agora não, né? Azul 2791 é o número 5 para pouso, velocidade 210. Reduzindo para 2791. Tá, 3217, no localizador de aproximação, reduza, checa o trem, chame a torre, 11895. 3897, está na pergunta, 3217. 620, desça para 2000, vou ir direto do Luna para o ILS. Azul 2791, passa 9.400 pés, reautorizado na descida até 4.000. Hoje, tio. Estou autorizado em ILS.